Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 27, Comportamento Seguro e Privacidade. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, daremos continuidade à questão do comportamento seguro, relacionando-o com a proteção da privacidade. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo certo. Antes de começarmos, eu quero relembrar a todos os nossos ouvintes que vocês podem nos encontrar também nas redes sociais. Então, se vocês acessarem o nosso site www.segurançalegal.com sem cedilha, vocês vão encontrar as referências para o nosso Twitter e para o nosso Facebook também. É para deixar bem claro, né? Tira o cedilho e deixa um C lá, né? E deixa um C, claro. E eu acredito que os nossos ouvintes vão entender essa limitação dos das URLs. Uhum. E também, isso é muito importante, para aqueles que são usuários do iTunes, vocês também vão poder nos encontrar pelo iTunes. Então, procurem lá por Segurança Legal, vocês vão encontrar o nosso podcast lá. E não se esqueçam de avaliar também. Até no iTunes, Guilherme, se você for lá na loja e procurar por segurança, vai ser um dos quatro primeiros a aparecer na lista lá da Apple. Uhum. Então, aí você vai encontrar lá o nosso logo direitinho. E lembre, né, que o Guilherme falou, lembrem de avaliar lá, marcar quantas estrelas, de preferência 5 estrelas, mas se não for 5, 4, 3 já tá bom. Avalie lá para a gente ter uma ideia, um feedback se eu também vi o iTunes. Aguardamos a todos nas redes sociais também. Uhum. E para a sessão variedades, Vinícius, o que que tu tem? Bom, Guilherme, para as variedades eu tenho algo um pouco fora da questão da segurança da informação, é justamente esse o objetivo do variedades, a gente trazer outras coisas para os nossos ouvintes, né? Sim. É um assunto que me interessa muito, que é a psicologia. É um assunto que eu estudo na medida das minhas possibilidades de tempo e de compreensão também. Eu descobri há pouco tempo um podcast chamado The Psych Files. Ele é... Já faz algum tempo que ele existe, já está no episódio 195 ou 196. É um podcast que está desde 2007 no ar. E ele é gravado por um PhD em psicologia, Michael Breit. E você encontra esse podcast no iTunes também, tem no próprio site dele, isso vai estar nos show notes, né? Mas o site é www.thepsychfiles, né? The, né? THE, PSYCH files, files.com. Mas vai estar o link lá no show notes. É muito interessante para quem se interessa sobre o assunto, tem maior curiosidade em entender um pouco mais o ser humano. Sim, né? Sim. E assim mesmo, né? Não só procurar entender os outros, mas assim mesmo é bem interessante. Né? É algo fora da segurança da informação, mais ou menos, né? O Schneier já escreveu... Era o que eu ia dizer. Já escreveu alguns artigos justamente envolvendo a questão da psicologia e tal. Eu digo fora da questão mais técnica de segurança da informação, sim, mas é uma dimensão que a gente tem que considerar e sobre a qual a gente vai conversar hoje, inclusive, né? Sem dúvida, eu acredito que não seja tão fora assim, porque a gente lida com o comportamento das pessoas e com os incentivos e com os motivos, as motivações, né? Por que as pessoas, nas empresas é muito comum a gente discutir técnicas e meios para fazer com que as pessoas cumpram as regras de segurança da informação e via de regra a gente tem uma série de situações das pessoas descumprindo voluntariamente as regras, até porque elas não entendem, né? É muito difícil uma pessoa cumprir e seguir algo que não faz sentido para ela. Então, eu acredito que sim, tem uma relação que é bem importante, né? Fica aí minha dica. Né? Legal, legal. Da minha parte, eu tenho um filme que é relacionado com o assunto que a gente vai tratar hoje, que é um filme alemão chamado A Vida dos Outros. É um filme de 2006. Inclusive, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2006. 2006 ou 2007, eu acho que é 2006. E ele trata, ele fala sobre a história de um agente da polícia da República Democrática Alemã, perdão, a Stasi, e essa polícia alemã, ela era, à época, conhecida pelas técnicas muito eficientes de monitoramento das pessoas. Como era um regime totalitário, digamos assim, né? Eles tinham como prática monitorar os cidadãos que fossem considerados ou que tivessem ideias subversivas. Então tinha a questão da censura e tal. Então o filme trata sobre, gira em torno de um agente da Stasi que instala uma série de escutas clandestinas no apartamento de um diretor de teatro e da sua namorada e passa a monitorar todos os passos deles, inclusive até a própria vida sexual deles acaba se entrando nos relatórios que são produzidos pela Stasi. E o interessante, e a relação que tem com a violação da privacidade, né, é como o monitoramento e como um Estado que vigia as pessoas de uma forma excessiva pode causar sérios danos para o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas, né? Esse filme, ele é muito citado pelas pessoas que lidam, que escrevem e que tratam sobre privacidade e intimidade e os efeitos da sua violação. Então, quem tiver interesse, fica aí a dica, A Vida dos Outros. Eu não vou falar o título em alemão porque a minha pronúncia em alemão não é muito boa, então eu não quero passar vergonha. Outro não quer se exibir, né? Bom, o gato já falou que não Não, quer passar vergonha, então ficou... não. Não Não, eu tem não mais o que falo fazer. alemão, né? Conheço bem pouco da língua, então não quero cometer nenhum equívoco aqui. Ok. Pois bem, começamos então, comportamento seguro e privacidade. A pergunta principal desse podcast, o nosso ponto de partida é: qual é o problema ou qual é a ligação entre privacidade e segurança da informação? É verdade que esse é um assunto que não é muito tratado. Eu tenho um artigo aqui que eu fiz algumas anotações e que eu vou passar a falar adiante agora, que é o artigo do professor Derek Bambauer. É um artigo chamado Privacy versus Security, publicado na Arizona Legal Studies, na revista Arizona Legal Studies, agora em 2013. É um artigo de 17 páginas, eu vou colocar lá no show notes, mas que ele fala sobre essa relação. E entre outras coisas, a gente tem alguns problemas, ou uma pergunta: será que nós, como cidadãos e também como empresas, a gente tem o direito de proteger os nossos próprios dados contra intromissões indesejáveis de outras empresas ou até mesmo de governos? Eu acredito que esse é um ponto bem interessante que não é muito tratado, né? E eu acredito que sim. Nós, como pessoas, temos sim o direito de nos protegermos contra invasões ou contra o mau uso que outras empresas possam fazer dos nossos próprios dados. Mas esse direito de proteção que nós temos, eu acredito também que ele não se aplica apenas às pessoas. Ele passa a ser não um direito, mas um dever das empresas, certo? Certo, é aquela velha questão da coleta de dados, né? Sem dúvida. Qualquer empresa que fornece um serviço, um software, um serviço via internet, né? E serviços baseados em nuvem e tal, com software como serviço, no mais, que a gente vai lá, cadastra, coloca os nossos dados e tudo mais, ela passa a ter uma necessidade de garantir a segurança desses dados. E aí a gente não precisa ir muito longe para buscar falhas de empresas que vazaram dados de clientes, como por exemplo IBM, HP e tantas outras. Sim. Sim. Sem contar a listagem de cartões de crédito, esse tipo de coisa. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando isso vem à tona, aparece na mídia, aí que a gente percebe que mesmo grandes empresas não tem um controle, vamos dizer assim, adequado das informações que elas coletam a respeito de seus clientes e usuários. Basta ver que várias desses vazamentos de informações, digamos assim, eles acontecem através de um roubo de um notebook, a perda de um pendrive, a perda de um disco removível e tal. Uhum. E aí os dados passam a serem mal utilizados. Sem contar aquelas questões que a gente já discutiu há bastante tempo atrás, relacionadas à venda de dados, de informações aqui no Brasil mesmo, de Claro. CDs contendo cadastro de Detran, esse tipo de coisa. Sim. É bem verdade que há empresas, inclusive, que trabalham com a venda de informações pessoais para outras Sim, empresas, né? sim, sim, A gente sim, pode sim. citar aqui a própria Procob, é uma empresa brasileira que tem como objeto de trabalho vender informações pessoais para apoio na cobrança de devedores, na consulta de veículos e até mesmo no próprio site deles, visando marketing e comunicação. Então, essa empresa, qualquer pessoa pagando, é evidente, né, consegue consultar CPFs, consegue descobrir quem é a filiação da pessoa, quem são os seus vizinhos, onde a pessoa mora, né, entre outros dados que essa empresa entende que trabalha como sendo uma atividade adequada, ilícita, né? Lícita, melhor dizendo. É claro que o descontrole que nós temos hoje no país e que algumas empresas fazem se dá justamente para a gente não ter uma lei de proteção de dados, né? Mas eu falava antes sobre a questão da proteção que as empresas, então, possuem esse dever de manter em sigilo os dados de seus clientes, né? E todos esses exemplos que tu citou, perda de notebooks, ou a gente poderia adicionar outros aí, envio de informações por e-mail para um destinatário incorreto, né? Tu quer ver uma coisa bem, bem prática que a gente pesquisando na internet, usando o Google, a gente acha muito fácil? Empresas que recebem currículos, né, Sim. de candidatos a trabalharem, né, a serem funcionários, futuros funcionários dessas empresas. E essas empresas recebem esses currículos via uma página na internet ou via e-mail, coisa assim, e salvam isso num diretório que está aberto na internet. É verdade. Então, se você procurar usar os termos de pesquisa corretos no Google, você vai encontrar vários diretórios, né, várias pastas, vamos dizer assim, compartilhadas na internet com centenas de currículos. Então, vamos lá, né? Já aí a gente já está vendo a falta de cuidado com a informação privada, né? Uma informação pessoal de terceiros. E aí Claro. a gente não tem nenhuma relação aí de cliente, né, de consumo, nem Não. nada. É simplesmente alguém mandando um currículo. Mesmo essas informações, elas têm que ser mantidas com um mínimo de Claro. sigilo. Elas Claro. podem acarretar prejuízo ou algum tipo de complicação ou de problema pro titular dessas informações, né? Sem dúvida. E até porque tem a relação a relação entre o fato de daquele currículo estar naquela empresa, né? Porque o currículo da pessoa pode ser público, mas o fato de uma pessoa ter enviado um currículo para uma outra empresa pode indicar uma informação de que ela está procurando emprego e talvez ela não quisesse que isso ficasse, que o seu atual empregador, por exemplo, ficasse sabendo, né? É, Então, quando uma ou empresa mesmo, permite isso, né? né, ou mesmo que uma pessoa mal intencionada, né, que está em uma busca de CPF, dados, né, com nome de mãe, nome de pai, etc., endereço, telefone, lá, para fazer algum tipo de abrir uma conta ou fazer algum tipo de fraude, ele tem informação mais do que suficiente na internet. E não precisa acessar nenhum serviço especial, basta usar o Google. E essas informações estão lá. E aí a gente também começa a entrar mais na questão da privacidade como um direito da personalidade, né? Todos esses dados que a gente se refere podem não apenas podem, mas revelam muito sobre a própria personalidade da pessoa. E mesmo com a falta de uma legislação específica, o nosso próprio Código Civil, lá no bem no início dele, garante sim a possibilidade da pessoa ter um controle sobre os próprios dados. Mas se. Por essa razão, até nessa questão do pontual aí do currículo, né? Eu recomendaria até que quando as pessoas enviam um currículo para alguém por e-mail ou postam num site o currículo e tal, seria interessante colocar no rodapé do currículo ou em algum lugar na página, né? Esse currículo foi enviado para uso exclusivo né? E citar o nome da empresa ali no currículo e tal. Até para você ter um controle. Né? De, se amanhã ou depois esse currículo aparece na internet, você tem uma ideia de quem que vazou isso. Né? E evitar também colocar informações muito sensíveis, né? É. Tipo, não é a necessidade de colocar o número de certificado de reservista e CPF, RG, né? É, para um primeiro currículo, para um primeiro contato, quanto assim, mais informações profissionais mesmo, de experiência, claro. E mesmo assim não muito detalhados, né? Sim, embora sim. Isso possa complicar a contratação. É, e depende também muito da área na qual a pessoa trabalha, né? Isso é verdade. Varia bastante, né? Mas, continuando na relação entre a privacidade e a segurança, né, embora seja difícil, muitas pessoas não falem muito qual é essa diferença, a gente pode estabelecer dois critérios bem interessantes, baseados no artigo que eu coloquei antes. As regras de privacidade ou as leis de privacidade que a gente tem, é claro que estabelecem, e a privacidade é um direito da personalidade, mas as regras de privacidade e de proteção da privacidade e de proteção de dados também, elas vão estabelecer quem pode acessar, usar e divulgar uma determinada informação. E, ao mesmo tempo, as técnicas de segurança da informação implementam essas regras e essas escolhas que são feitas pelo próprio legislador. Então, a ligação inicial que a gente pode ter entre privacidade e segurança da informação é que a segurança da informação constitui meios, não apenas meios técnicos, mas podem ser meios organizacionais, meios físicos, para proteger certas escolhas que foram estabelecidas num ordenamento jurídico pelo legislador, que são as regras de privacidade. Né? Então, com a evolução da sociedade, com a evolução das próprias práticas das empresas, novas preocupações de privacidade podem sugerir a criação de novas tecnologias de segurança da informação. Ou de simplesmente, não só de novas tecnologias, mas de reforço ou de preocupação com cuidados. Claro. Sugila essas informações, porque te ouvindo agora no que tu estavas colocando, a gente vê que a gente tem uma grande um grande gap aí, uma grande lacuna no sentido da regulamentação dessas informações coletadas, né? Sim, no Brasil. Aí, né? É no Brasil. E é tanto que na Europa, por exemplo, a gente tem o CNIL. Né? E o CNIL. Na França, né? Na França, especificamente. França. Tem o CNIL e o CNIL, por exemplo. Não que a França não esteja na Europa. sim, mas não é o que vale para a Europa inteira. Claro, claro. Mas na França tem o CNIL, e o CNIL, você vai coletar informações a respeito do usuário, vai pedir, né? Vai oferecer um serviço pela internet e vai solicitar informações para o usuário se cadastrar. Você tem que dizer quais informações você está pedindo e para que você vai usar aquela informação. Então, existe um órgão que tem, vamos dizer assim, um certo controle. Né? E as empresas, naturalmente, elas vão ter que ter... Elas são responsáveis por aquela informação sendo coletada. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem nada nesse sentido específico, né? Agora sim, a gente tem algumas proteções indiretas ali, mas nada específico. Específico, uma lei especial para isso. Isso. Aí a gente não tem nada específico. E o que acontece? Vários sistemas, a gente tem, inclusive sisteminhas, vamos dizer assim, né? Sistemas pequenos, né? Que é um cadastro num site, que é uma coisa, algo muito simples, né? Então, sistemas simples, até sistemas mais complexos, em que quem projeta esses sistemas coleta informações diversas a respeito das pessoas, né, nos seus cadastros. Coisas que vão desde coisas simples como o nome da pessoa, o nome do pai, endereço e tal, até coisas mais delicadas como, por exemplo, o histórico de saúde da pessoa, se ela tem alguma doença contagiosa ou não, né, que doenças que ela tem, né, claro. Que remédios que ela toma e etc. Em alguns lugares isso é necessário, em outros não e tudo mais. O grande problema é que uma vez que a gente coleta essas informações, a gente embora a gente não tenha nenhuma legislação específica sobre isso, né, a gente tem um problema nas mãos. Claro. E é a proteção dessas informações. E por falta dessa legislação, talvez esse problema ou essa responsabilidade, ela não seja tão, não esteja tão aparente, ou seja, Sim. A tal ponto que as empresas, que, inclusive software houses, né? Sim. Desenvolvem sistemas que mantêm esse tipo de informação e não controlam ou não separam adequadamente o acesso às informações. Claro. Eu não vou citar nome de sistemas aqui e tal, mas a gente sabe de alguns que fazem isso. E isso é um problema, ou seja, eu não vou dizer que é por maldade, vamos dizer, de forma maliciosa, mas é realmente por falta de compreensão das suas responsabilidades. E isso, mais cedo ou mais tarde, pode trazer complicações para a própria empresa que desenvolveu o sistema, para a empresa que usa o sistema, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito que não seja pura e simplesmente uma questão de falta de compreensão ou de maldade, como tu coloca, mas se a gente parte daquele pressuposto colocado lá por autor desse artigo, que a privacidade, ela estabelece algumas, as regras de privacidade estabelecem, de proteção de privacidade, de proteção de dados, estabelecem escolhas sobre como acessar, usar e divulgar determinada informação. Se eu não tenho essas escolhas estabelecidas, e partindo também do pressuposto que a segurança da informação implementa essas escolhas, fica difícil estabelecer qual é o padrão de comportamento que as técnicas de segurança da informação devem proteger, né? Ou qual o padrão de segurança que eles devem cumprir. Porque nós não temos lei, né? Claro que não é necessário que a gente tenha lei para tudo, né? Senão a gente cai naquela questão legalista demais, mas a gente tem boas práticas, a gente tem normas. Mas em relação à proteção de dados de saúde, por exemplo, né? Eu acho que eu já falei isso no podcast passado. A primeira lei de proteção de dados do mundo, que se tem notícia, é do estado alemão de Hesse, da década de 70. Se não me engano, foi em 1970. Então, a gente tá bastante atrasado, né? Ainda sobre essa questão das escolhas, é importante que se diga que a lei pode estabelecer certas escolhas que as técnicas de segurança da informação vão implementar, mas as pessoas também podem fazer escolhas sobre como seus dados vão ser utilizados. E quando a pessoa decide fazer uma escolha sobre como esses dados devem ser utilizados, eu acredito que daí que nasce, sim, o direito da pessoa de utilizar determinadas técnicas e determinadas ferramentas de proteção dos seus próprios dados, sem que isso pareça que a pessoa seja esteja protegendo um crime ou seja um terrorista perigoso porque ela decide proteger os próprios dados. Né? Nós vamos entrar o Vinícius vai falar uma situação que ele descobriu alguns dias aí, de um americano, mas o fato da gente fazer escolhas sobre como proteger a nossa vida privada e utilizar mecanismos de segurança da informação para proteger isso, não nos transforma em criminosos, ao contrário. Né? É uma questão de convicção pessoal que não deve ser vista como algo ruim, ao contrário, deve ser visto como algo bom, principalmente porque a gente pode não apenas querer se proteger contra uma eventual falha de uma empresa, mas também contra comportamentos maliciosos dessas empresas. Né? A gente não sabe, e é muito difícil, cada vez fica mais difícil de saber, qual é a real intenção das empresas ao usar os nossos dados, ou usar as informações que eventualmente estejam publicadas na internet, ou até mesmo usar informações que podem ser derivadas da nossa rede social e por aí vai. Né? Muito difícil saber isso. E aí a gente tem já exemplos bem, bem claros, né, de mau uso de informação. Inclusive reconhecidos pela justiça, né, como é o caso do sistema Credit Score. Sim. Do Serasa, né? Do CDL, né? CDL. Do CDL. Existem até uma decisão aí do dia 13 agora, no mês? Sim. De segunda-feira, né? Na verdade, existem várias decisões sobre esse sentido, mas a mais nova que nós temos aqui é do dia 3 de junho de 2013. O sistema Credit Score, até para quem quiser depois dar uma pesquisada, é um sistema, é um cadastro positivo, digamos assim. A gente tem, É, a gente tem uma lei para isso, que, mas ele seria um cadastro. É um banco de dados. E esse banco de dados ele dá uma pontuação para o consumidor de acordo com o seu perfil de compras. Então, uma coisa é o cadastro restritivo, né? Claro. Que as pessoas têm, ou seja, eu passo a. Não pago uma determinada loja e tal. Isso vai. Vou parar, vou ser negativado lá no Serasa, no Serviço de Proteção ao Crédito. Mas uma vez que eu pago meu débito, isso deve desaparecer do registro. Ou seja, não deve ter mais registro nenhum a meu respeito. A questão toda é que isso não acontece. Essa informação, assim como as informações de compra, as demais informações do nosso perfil de compra, elas estão sendo coletadas, estão sendo armazenadas, estão sendo oferecidas, né, para os lojistas, ou para aqueles que concedem crédito, né? Como um serviço de pontuação. Até o próprio CDL tenta se defender nessas ações. Ações aí, colocando que não é um sistema de restrição, de negativação e tudo mais, né? Só que de fato que ele é usado, o fato é que ele é usado para isso. Sim. E aí, assim como a gente tem o Credit Score fazendo esse tipo de coleta de informação, processamento e uso de informações pessoais, a gente tem empresas como, por exemplo, a Axion, né, que é A-C-X-I-O-N. Isso, a gente até pode botar o link lá depois também para quem quiser dar uma olhada no serviço que eles prestam. Mas a Axion, e isso a gente andou fazendo algumas pesquisas nesse sentido, ela é uma dessas empresas, esses data brokers que são chamados, né, que fazem links com redes sociais usando dados, vamos dizer assim, da nossa vida física, cotidiana. Né? Cotidiana. É que eu quero dizer o seguinte, a gente acha que o nosso perfil do Facebook ele mostra só aquilo que a gente quer colocar no Facebook, né? Sim. Pois então, utilizando o nosso endereço de e-mail, que está não só no Facebook, mas está nos vários cadastros que a gente tem por aí, empresas como a Axion, né, que são empresas que são os data brokers, que eles chamam, estão fazendo relacionamento do nosso perfil de compra, por exemplo, ou, né, a questão de perfil de uso de telefonia e em outras coisas aí que eles têm acesso, eles fazem essa correlação com a conta do Facebook. Inclusive com parceria com o Facebook, fazendo propaganda com base nesse perfil. Sim. E não é difícil, amanhã ou depois, um credit score da vida, algum outro cadastro, fazer a mesma coisa, que basta ter o e-mail da pessoa. Claro. Para estabelecer essa relação de uma maneira bem confiável. E é importante que se diga que não somos nós que estamos afirmando que o Credit Score constitui um sistema e numa atuação ilícita. Quem diz isso é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nas suas jurisprudências. Né? Se a gente coloca Credit Score na pesquisa de jurisprudência aqui do TJ do Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar 1.250 decisões falando sobre o assunto. Né? Claro que nós não lemos todas, mas... Eu até usei algumas dessas decisões aqui na minha dissertação de mestrado, justamente para colocar, que ressalta, né, e um dos problemas desse sistema é que não há uma transparência nos critérios que estabelecem essa pontuação do consumidor. Né? A própria lei, a lei do cadastro positivo, a lei 12.414, estabelece que um dos direitos do cadastrado... Que não foi aprovado ainda, né? Foi. Já foi aprovada? Sim, já está valendo. Diz que vale... A pessoa tem que saber quais são os critérios, né, aos quais ele está sendo submetido, ressalvado o próprio segredo empresarial, né? Conhecer os principais elementos e critérios considerados para análise de risco. E a ilicitude dessa atuação do Credit Score, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se dá justamente pela não aplicação do princípio da transparência para que as pessoas saibam o porquê que ela foi negativada. Né? Então, essa falta de transparência pode ser um problema. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós caímos num paradoxo. Porque se há uma falta de transparência e se há todos esses problemas se existem todos esses problemas que a gente destacou, as pessoas ainda têm muita dificuldade em entender os problemas relacionados a eventuais as violações de privacidade e violação de dados pessoais. É muito difícil explicar isso para as pessoas, e até nós mesmos que estudamos isso, né? É difícil em palestras estabelecer bem exatamente qual é a problemática, porque em geral as pessoas não dão muita importância. Ah, não, e aí se vão ter acesso aos meus dados? E qual é o problema se passarem a fazer dossiês que revelem todos os aspectos da minha vida? Eu não faço nada de errado. Né? E as pessoas normalmente acabam pensando, ah, quem é que vai ter interesse em saber alguma coisa sobre mim e tal? Né? Que eu coloco lá, tá, é público e tudo mais. Acontece que quando ela começa a ser afetada nos seus direitos, né, como, por exemplo, ela vai fazer uma compra. Claro. Né, e sem maiores explicações, ela não pode fazer a compra da forma que ela quer, e ela não tem nenhuma restrição de crédito, digamos assim, por falta de pagamento ou algo do gênero, ela vai se sentir lesada. E aí, claro, ela vai entrar, vai ter esses processos todos aí das pessoas que se sentem lesadas. Sim. E a gente está falando aí de um sistema específico, né? Que é o... Claro. No caso desses processos. Sistemas de crédito, né? Que é o sistema de crédito. Mas a gente tem que levar em consideração que as redes sociais, aquilo que a gente... Né, isso envolvendo Twitter, Facebook... Orkut não se fala mais, né? Não. Embora tá lá. Se bem que, né, eu vi esses dias uma... Google Plus. Eu vi uma pesquisa que parece que o Orkut no Brasil ainda é mais usado que o Twitter. Sério? É, fiquei até surpreso com esses dados, não sei se nem fui mais atrás disso, mas me chamou a atenção esse aspecto. Bom, e aí é que essas informações todas já são utilizadas já há vários anos já para os setores de RH das empresas para fazer contratações, estabelecer um perfil do seu candidato. Contratado, né? Do seu candidato. Do seu candidato à função, à vaga oferecida. E claro que isso é feito manualmente, né? Vai lá a pessoa e consulta uma pessoa específica. Só que cada vez mais a gente tem sistemas que coletam esses dados, organizam, arquivam isso, e a partir disso começam a gerar informações, históricos, avaliações e tudo mais a respeito do nosso perfil. Começa a criar um perfil. Claro. E aí a gente, sem ter noção de como é que isso está sendo manipulado, como é que isso está sendo feito, e a gente fala em Facebook, Twitter, Orkut da vida, etc., porque são redes sociais bem conhecidas, mas essas mesmas informações, informações também são coletadas no momento que a gente faz uma compra numa loja e nosso crédito é consultado, no momento que a gente, por exemplo, se cadastra na questão da nota fiscal eletrônica gaúcha, né? A nota fiscal gaúcha. Nota fiscal gaúcha. Nota fiscal gaúcha, a gente se cadastra lá e, né, para direcionar pontos e tudo mais para instituições que a gente escolher, a gente consegue entrar lá dentro, tem informações de que produto que a gente comprou, que dia, em que lugar. Né? E a quantidade, né? E a quantidade. Tá tudo descrito lá. Então, eu estava olhando há pouco, eu comprei uma garrafa de cerveja que estava com problema, devolvi a garrafa. Aí fui consultar agora o nota fiscal eletrônica, a nota fiscal do Rio Grande do Sul, né? Falei, consultar, entrei com o meu cadastro. E aparece lá, devolução de uma cerveja, tal, tal, tal, tal. Então, tem informação ali dentro. E a questão é, precisa essa informação estar lá dentro? Precisa ter essa informação lá, cadastrada? E quem tem acesso a isso? Claro. E principalmente o princípio da finalidade, né? Eu acho que era isso que tu iria colocar. Para que essa informação vai ser utilizada, né? Sim, exatamente. E como a gente não tem hoje nenhum controle... A coisa fica à descrição de quem armazena. Uhum. De quem armazena isso. Eu acho que uma das perguntas que a gente colocou aqui no nosso roteiro, né, que ajuda as pessoas a entenderem qual é o problema, né, é a seguinte: você gostaria que o seu empregador, seguradora, plano de saúde, clube ou qualquer outra instituição, inclusive o Estado, pudesse saber tudo o que você faz na internet, ou ainda que pudesse usar essas informações para aumentar preços ou mostrar valores diferentes de produtos, discriminar as pessoas ou negar acesso a bens e serviços? Se a gente faz uma pergunta dessa para qualquer pessoa, é muito provável que a pessoa diga não, eu não gostaria de ser discriminado na internet pelo meu perfil, ou pagar um seguro mais caro ou um plano de saúde mais caro, porque eu faço check-ins toda semana no, numa lancheria que vende comida gordurosa. E aí o plano de saúde saberia que eu tenho um perfil acima de 35 anos, tenho um perfil que como junk food e que posso sofrer a qualquer momento, tenho um risco muito maior de sofrer a qualquer momento um ataque do coração, e aumento o meu plano de saúde por essas informações que estão disponíveis na internet. O sistema avalia, que alguém desenvolve no sistema, avalia qual é a minha, meu poder de compra, né? Sim. E aí eu vou comprar um determinado livro, um produto, e ele me oferece esse produto livre com um valor maior. Claro. Isso aconteceu contigo, inclusive. Aconteceu, a gente estava junto esses dias, né? Comprando um livro, e aí, dependendo de como a gente chegava na loja, a gente colocou o livro, o nome do livro no Google, e apresentava aquelas empresas de preço que... Sim. Estabelecem os preços em várias lojas, e dependendo de como a gente chegava na loja, isso aqui no Brasil, numa grande loja, o preço do produto era diferente. Então, sei lá por qual critério isso era estabelecido, fui classificado. Eu imagino que nesse caso específico, como quando, se eu não estou enganado, quando tu vinha pelo site de pesquisa de preço, tinha um preço mais barato. Sim. E quando tu ia direto no site da loja, o preço era maior. Sim. O valor era mais alto. Então, acredito eu que eles devem ter alguma diferenciação nesse caso ali, porque quando alguém está pesquisando, ele tem um ranking, né? A pessoa vai colocar por preços e vai pegar o menor preço e vai ver qual é a loja para comprar. Uhum. Então, eu imagino que nesse caso aí tenha sido... alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas para se ver como a gente tem essa questão da diferença. Claro. E inclusive tem um artigo que foi publicado na Scientific American, até a gente vai colocar depois o link na internet, que é um artigo que fala a respeito da internet do rico e do pobre. Ah, sim. Né, que a gente tem a gente tem duas internets diferentes, né? Claro. E, inclusive o título do artigo é Os Ricos... Né, vem uma internet diferente do que os pobres. Claro. Então, é um artigo, um comentário que eles colocam, curto, né, a gente vai botar o link lá, inclusive, que traz justamente isso. A gente não tem mais, não é uma internet, não é a mesma informação para todos, né? Essas coisas vão sendo direcionadas, e inclusive não só o que a gente vê na internet, o que está na palestra do Alain Parisier. Eli Parisier. Que a gente não tem mais um meio único. Cada um enxerga uma internet diferente de acordo com o seu perfil, de acordo com suas buscas, e isso não necessariamente é bom. Não. A gente está sendo diferenciado não só em termos de conteúdo, mas em termos de valores que a gente paga pelos produtos. Claro. Ou, de repente, um produto que é oferecido para o Guilherme, mas não é oferecido para o Vinícius. É uma verdadeira discriminação, né? Só que... Uma verdadeira discriminação. Isso acontece de uma maneira automática, né? Tem um sistema fazendo isso por trás. Essa questão tímida que aconteceu na compra desse livro que a gente coloca, ela pode sim acontecer de uma amplitude muito maior num futuro próximo. Já acontece, mas pode se ampliar, né? Pode se ampliar cada vez mais. Né? O problema é o caso. Sim. O problema é que isso aqui já acontece há bastante tempo. A gente tem muita gente séria, e não é paranoico gratuito sem fundamento, né? Paranoia gratuito sem fundamento. A gente tem muita gente séria já falando sobre isso há muito tempo. E publicando artigos como esse na Scientific American. Quem conhece a revista sabe que não é uma revista... é uma revista que preza pelo seu conteúdo, pela sua informação, né? Alguns vão dizer, é uma revista americana, não sei o que, tudo bem, cada um não pensa o que quer, mas é uma revista séria, assim como tem tantas outras, não tem só na Scientific American, artigos, né, comentários a esse respeito. Claro. E tem, inclusive, um outro, que agora não lembro o nome, que saiu no número seguinte da Scientific American, um outro artigo, que fala que está na hora das empresas começarem a prover a privacidade que elas dizem que elas provêm. E é justamente no sentido que a gente está discutindo. Ó. Mesmo aquelas empresas que dizem, né, que colocam os termos de privacidade e tudo mais, que não vai ser mal utilizado, blá, blá, blá, mesmo as empresas fazem mau uso desses dados. Claro. E está tudo bem. Está faltando... Até a gente estava comentando antes. Está faltando... A gente está vivendo meio que uma tecnocracia, né? A Sim. tecnologia dita o que, que pode e o que, que não pode. E a gente está perdendo um pouco a noção de cidadania. Né? Do que eu, como cidadão, espero, né, em respeito às minhas informações, aos meus direitos e tudo mais. Então, a gente não Claro. Tem... A gente não tem, a gente não tem mais isso, sabe? Claro, Tá claro. ficando meio assim, frouxo, a criançada, os jovens, já, todo mundo começa desde lá de cedo com celular, postando coisa, Twitter, blá, blá, né? Começa a criar, tá bom, a internet tá aí, Facebook tá aí, a gente tem que usar, a gente entra em contato com pessoas, é tudo muito bom. Eu mesmo faço uso dessas tecnologias. Mas a gente tem que ter noção do que tá acontecendo. A Claro. gente tem que entender o que está acontecendo e não significa aí a gente entrar numa paranoia, né, sem fundamento, né, e começar a levantar bandeiras, não é isso. Mas é a gente se preocupar, nós nos preocuparmos com o respeito que não só o Estado, mas as empresas privadas nos devem como cidadãos que somos. Claro, claro. E isso está sendo paulatinamente desrespeitado, assim, está sendo colocado no Respeitado, lixo. sem É, dúvida. a gente citou o caso da Oi, que está sendo o Ministério Público, agora não Público. lembro de que estado, É do Rio. está finalmente processando, porque a Oi está passando informações para terceiros que ligam e vão lá, né? Se fossem Sim. pessoas físicas fazendo, seria estelionato, né? Elas ligam mentindo para o consumidor e forçando a compra de um produto pelo consumidor. E bobeia até, daqui a pouco, até o UOL e Terra, que são duas das empresas que estão envolvidas nessa história, né, daqui a pouco o consumidor contrata o serviço das duas. Porque as duas ligam dizendo que as duas são necessárias. E eu não digo isso só baseado no que a gente tem no que, no, nas notícias, eu digo isso baseado na experiência própria, isso aconteceu comigo. O Sim. UOL e Terra me ligaram no dia que meu telefone foi instalado, em que ninguém tinha o número do telefone, nem eu sabia o número do telefone, me oferecendo um serviço dizendo que eu tinha que contratar o serviço deles para acessar a internet através da DSL. Tem autenticação, O né? que é uma mentira. Claro. Então, os nossos dados vêm sendo utilizados por empresas, e pelo Estado aí a gente tem que. Aí tem consultas integradas, a gente fez um podcast sobre isso um tempo atrás, né? Vem sendo mal utilizado, a gente vem sendo desrespeitado e a gente está tranquilo, a gente não tem essa noção, a população como um todo não tem essa noção Sim, da do problema, né? seriedade, do problema, da dimensão do problema, e isso preocupa, É isso que realmente é preocupa. um assunto difícil, realmente. Porque o que que acontece? As empresas sim podem utilizar os nossos dados. Não, não, não. O problema não é esse. A gente não defende que as empresas não usem nenhum dado das próprias pessoas. Isso seria impossível. O problema e a questão é qual é o limite e até onde as empresas podem ir. A utilizar esses dados sem violar a privacidade das pessoas. Esse é o ponto. As pessoas. Não deixa de ser também um problema de educação, porque as pessoas não conhecem os riscos, elas não sabem a que elas estão expostas, e ao mesmo tempo, elas não sabem, dentro daquela ideia de tecnocracia, quais são os reais interesses dessas grandes empresas que praticamente estão ditando o novo modo de vida da nossa sociedade atual. Google e Facebook fazem o que, não digo que fazem o que bem entenderem, mas em algumas situações ultrapassam alguns limites no que diz respeito ao uso de dados pessoais. No E Google não não sou é. eu. Tu não levantou aí que o Google é a empresa que mais gasta com lobby nos Estados Unidos? Sim, já gasta mais do que a empresa de armas, eu li esses dias, acho que foi no New York Times. Então, a gente não sabe quais são os interesses dos governos, por exemplo. Quem diz que o governo, os governos, imagina se o governo não teria interesse de ter dossiês de todas as pessoas, né? Claro que isso nos remete, inclusive, à própria a própria ideia do filme, né, a vida dos outros. Né? No final do filme, a pessoa que era investigada depois da queda do muro, ela chega e tem acesso a todos os dossiês que foram gerados por ela, e é uma pilha de papel, assim, da altura do cara, praticamente. Né, dos dossiês, inclusive dizendo as coisas que ele fazia dentro de casa. Tal hora ele chegou, tal hora ele foi dormir, chegou tal pessoa, eles disseram tais e tais coisas. O filme é bem interessante e revela mais ou menos, ó, claro que de uma forma bem explícita e bem avançada, quais são os perigos da violação e do vigilantismo. Isso não é, só para concluir, isso não é ficção. Né? Isso aconteceu na Alemanha Oriental, acontecia, existia a Stasi que fazia esse tipo de coisa. Não é uma invenção. Isso já aconteceu na nossa humanidade, e de repente a gente está voltando a algo que foi rechaçado já pelo mundo. E muito mais fácil de fazer agora, né? E muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil de fazer. E aí nós temos algumas notícias aqui que a gente juntou, inclusive uma de um blog do Moxie Marlinspike, que a gente vai botar o link lá, do tipo de coisa que vem acontecendo. Tá? Então, ele denunciou, ele entrar na Telecom, a Saudi Arabia Telecom, tá? Entrou em contato com o Moxie, ele é um desenvolvedor. Consultor, né? Ele é um consultor na área de segurança e tal, para desenvolver um software para permitir a captura, a interceptação de Twitter, do uso do Twitter nos celulares, uso do Viber, que é um, para quem não conhece, é um softwarezinho para VoIP, né, que a gente instala tanto no Android quanto no iOS, nos iPhones. O Line, que é um software que eu não conheço, não tinha ideia. Eu acho que funciona como o Viber. Como o Viber também. É. E o WhatsApp, que é uma das aplicações mais utilizadas para troca de mensagem, até substituindo o SMS, né, nos celulares. E ele foi contactado para fazer, para auxiliar ou dar uma consultoria no desenvolvimento de um sistema para monitorar isso dentro da Telecom. Para É, por um interceptar isso estado, né? pelo Estado. E aí nós temos um exemplo desse tipo de coisa que já vem acontecendo. Ah, mas é lá na Arábia Saudita. Ah. E aí o que a gente tem, o que a gente tem de proteção nos Estados Unidos contra esse tipo de uso. Claro. Né? Nota, é só uma questão, são aqueles limites da tecnologia, né? O próprio livro do Capitalismo e Moral, do André Comte Sponville, até eu falo nele nas aulas, que diz que existem a ordem técnico-científica, a ordem jurídico-política, a ordem ética e a ordem moral. E cada uma dessas ordens, ela não se autolimita, ela precisa da próxima para limitar a anterior. E o problema da ordem técnica ou científica é que ela não se autolimita. Se algo é permitido, aquilo pode ser feito. Foi exatamente o que aconteceu na Arábia Saudita. Se as tecnologias permitem um monitoramento de todos os WhatsApp trocados entre as pessoas, é uma questão jurídico-política de uma escolha do Estado de decidir não fazer isso. Mas se ele quiser fazer, ele pode fazer. Esse é o ponto que eu acho que mais um dos pontos que legitima a questão da autoproteção, da proteção das pessoas no uso de ferramentas de segurança da informação. E o que é mais interessante, né, Guilherme, é que esse consultor, ele se negou a fazer o serviço, Sim. né? Ele entrou em contato, pegou mais informações e tal para poder escrever o artigo dele. E aí ele coloca que o pessoal colocou perguntaram, pô, mas como é que tem a esconder, né? Quer dizer, então, que tu tá. Que tu. Que Se tu tu não tá conosco, né? se tu não tá com a gente, tu apoia terrorista. Que usa essa tecnologia para. Vamos lá, né? Então a gente começa, se tu não quer fazer porque tu apoia o terrorismo. Aí começa a jogar para aquelas questões, que nem a questão das câmeras, né? Vamos encher a rua com câmeras. Mas eu sou contra. Então tu apoia o ladrão que rouba e não vai ser pego por causa da câmera. Levando em consideração no Brasil que uma parcela ínfima dos crimes é resolvida pelo uso de câmeras. Vamos lá, aquela história de nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente deve, tem o uso adequado de câmeras. O que a gente não pode, de repente, sem discutir, né, simplesmente por um clamor social, muitas vezes inflamado pela mídia, né? Ou um pânico moral, é, né? É um pânico moral. E as pessoas saem, não, agora a gente tem que botar câmera em todas as esquinas de todas as cidades. É uma coisa absurda, né? Manter o monitoramento. Vamos botar uma... Vamos fazer a carteira de identidade com RFID e pronto. Em cada lugar que alguém vai, vamos botar um chip subcutâneo nas pessoas e não tem mais como a gente esconder a nossa identidade ou a gente vai ser identificado o tempo todo na rua. Claro. Então... É, mas o outro, fazendo ligação com esse caso da Arábia Saudita, a gente, isso está acontecendo na Arábia Saudita, que é um país totalitário e coisas do gênero, né? Uhum. Agora, isso aconteceu com o Skype. Ah, não é sim. Não é verdade? Né, a gente, numa notícia esses dias, deu conta de que as URLs trocadas pelo Skype, pelo chat do Skype, estariam sendo acessadas pela Microsoft. A gente vai colocar a nota dessa notícia no show notes, mas era, em resumo, era uma pessoa descobriu que todos os HTTPS que ela passava por Skype eram acessados pela Microsoft. Então, o Skype, que até então era conhecido por uma aplicação segura, que criptografia era fim a criptografada ponta a ponta, fim a fim, que impossível de ser monitorada, de repente se mostrou, sim, que estava sendo monitorada. E a própria política de uso do Skype afirma, inclusive, que o Skype pode, né, em instâncias limitadas, o Skype pode capturar e manualmente verificar instant messages ou SMS em conexão com esforços para prevenção de spam. Quem usa então, Skype e usa o Outlook na nuvem, dê uma verificada que vocês vão encontrar o chat, todos os chats de vocês no Outlook. O Google também faz isso. Exatamente. O Google também faz isso. Se não houvesse interceptação, isso não estaria lá. Né? Se fosse, pois é. Se houvesse, pois é, criptografia fim a fim, isso não estaria lá. É. E o ponto interessante, e aí a ligação do dever de segurança das empresas... A gente pode colocar a nossa empresa como exemplo. Nós, via de regra, temos acordos de confidencialidade com os nossos clientes, no qual a gente se compromete a utilizar ou empregar os melhores esforços para proteger as informações dos nossos clientes. E aí nós também ficamos com um certo receio de utilizar essas ferramentas, porque a gente pode estar colocando em jogo e em xeque também as informações dos nossos clientes. Né? Então eu acredito que a empresa também possui um dever de cuidar e de utilizar ferramentas de autoproteção, né? Para evitar que eventualmente outras empresas possam vir a ter acesso, que são cobertos por um acordo de confidencialidade. Vinícius, antes da gente continuar, eu quero lembrar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação, e o portfólio de serviços abrange, entre outros, os serviços de consultoria para implantações de novas tecnologias ou serviços de apoio a empresas que estão no processo de planejamento ou de implantação de novas tecnologias. É feita uma análise técnica especializada que envolve desde a pertinência das soluções utilizadas até o atendimento de requisitos de segurança, atendendo às exigências de políticas e exigências contratuais e legais. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe é BROWNPIPE. Vinícius, a gente trouxe alguns elementos, algumas ferramentas aqui que antes de terminarmos a gente precisa falar, mesmo que rapidamente, sobre elas. As recomendações que a gente tem, né? Primeiro, eu queria dar uma recomendação para as empresas que têm sistemas que armazenam informações de terceiros, né? Principalmente pessoas físicas, né? Eu resumiria nessa frase, né? Armazene somente os dados necessários e apenas pelo tempo necessário. Então, isso já limita bastante dependendo da informação que você coletar. Assim, vou pegar informação também de alguma questão de saúde ou ou do trabalho que ela tem e tudo mais. Colete apenas, solicite apenas aquilo que você precisa. E você tem menos informação para ter Sim. que controlar o acesso, confidencialidade e tudo mais no seu sistema. E mantenha apenas pelo tempo que for realmente necessário. Então, isso já limita um pouco, né? Dependendo da área, já dá alguma restrição, vamos dizer assim, na responsabilidade. É, e outra, né? Esse, na nosso projeto de lei de proteção de dados pessoais, o artigo 8º, inciso 2º, fala sobre o princípio da necessidade, que é justamente isso: a limitação da utilização de dados pessoais ao mínimo necessário, de forma a excluir o seu tratamento, sempre que a finalidade que se procura atingir possa ser igualmente realizada com a utilização de dados anônimos ou com recurso a meios que permitam, por aí vai. A gente não precisa pedir mais dados do que for realmente necessário. Sim. Isso, se a nossa lei algum dia for aprovada, diante dos problemas que a gente tem no Brasil, né, esse princípio vai, isso que tu falou, vai se transformar num princípio legal, né? É, e aí das informações que você armazena, aí você tem que verificar até que ponto é necessário uma segurança maior ou menor, até que ponto isso pode ser problema para a empresa em caso de vazamento, por exemplo. Então tem que ser avaliado com bastante cuidado, não é só coletar, armazenar, era isso, tem um usuário, uma senha e tal. E claro. A gente está vendo isso na prática muito frequentemente e isso é preocupante. Sim. As empresas acabam se expondo, né? Com relação a ferramentas, aí mais para o usuário, mais para a pessoa física, né? A gente tem algumas recomendações aqui. Uma delas é o mecanismo de busca DuckDuckGo, que traduzido ficaria com talvez um nome um pouco estranho, que é Pato Pato Vai. Tá? É um mecanismo de pesquisa que ele não faz tracking, não faz armazenamento das suas consultas e tudo mais, né? Ele promete privacidade. Inclusive, ele faz parte de um movimento aí na direção de uma internet em que a gente tem a garantia de privacidade, principalmente quando a gente quer essa privacidade, né? Que é um direito, né? Que é um direito. O link vai estar lá no nosso show notes para o site DuckDuckGo. Inclusive, tem, além de ter extensões para Safari, Internet Explorer, Firefox, para uso do DuckDuckGo ao invés Google. do Google, né? Além disso, tem aplicativo para iOS. Eu não lembro agora se para Android também tem, mas é possível que tenha. Tem um aplicativo do DuckDuckGo para iOS. Então, é um mecanismo. Se você quer em algum momento fazer uma pesquisa de uma forma privada, ou ver simplesmente se vão aparecer resultados diferentes daqueles que o Google acha que você Deve receber. deve receber, você pode usar do DuckDuckGo. Uma outra página que eu não vou recomendar porque eu não conheço. Eu vi ela, mas a ideia. Ela promete a mesma coisa que o DuckDuckGo, que é o Start Page. Que é o startpage.com, se não estou enganado. Que é um mecanismo de busca, inclusive por default, do Tor. Para quem instala o Tor na máquina, quando abre o navegador, é um mecanismo de busca default, é o Start Page. Mas o DuckDuckGo é bem interessante. Tá? É, e ele tem aquela feature interessante, Os né, da... banks. Sim. Se tu quiser, pesquisou no DuckDuckGo e quer pesquisar. Eu quero pesquisar isso aqui no Google, né? Eu coloco a minha pesquisa, coloco um ponto de exclamação G, por exemplo, no final da pesquisa, e ele vai pesquisar no Google para mim. Né? E aí é a pesquisa do Google normal. Então eu posso ter ele com o meu mecanismo default, padrão de pesquisa. E aí quando eu quero pesquisar no Google, eu coloco lá exclamação G e pesquisa no Google. É bem interessante, tá? Principalmente para os geeks, né, que eles têm umas features bem É, legais lá. gerar senhas, gerar Uns hashes, hashes, né? UID, é bem legal. Tá? Então, DuckDuckGo é a primeira recomendação. Não necessariamente a principal. Tá? Lá no navega nos navegadores, a gente já tem essa segunda recomendação, né? A gente tem o Do Not Track. E os navegadores já faz algum tempo que vem com essa possibilidade, que é você lá nas configurações, nas suas preferências, você dizer que você não quer ser rastreado. Então, essa opção hoje ela está disponível em todos os navegadores, tá? Só que você tem que ir lá marcar. Ela, por default, ela não tá marcada. Você tem que ir lá no seu navegador, nas suas preferências, e dizer que você não quer ser rastreado. Ok? Sim, via cookies, né? Não só via cookies. Você não quer ser rastreado, independente da forma. Ah, sim. Tá? Outra questão é desabilitar cookies de terceiros. Então, quando você acessa, por exemplo, eu acesso o site da empresa A, né? Lá na empresa A, a empresa A, ela coloca lá no seu, na sua página, mesmo que eu não veja um elemento, ela coloca alguma coisa que venha da empresa de rastreamento B. Uhum. E essa empresa de rastreamento B coloca na minha máquina um cookie. Ou seja, coloca uma informação para me rastrear. Esses cookies de terceiros, que é como a gente chama, esses cookies, eles podem também ser desabilitados. No Internet Explorer isso é opcional. No Firefox, até a versão 21 é opcional. Tá? Há notícias que no Firefox 22, que é a próxima versão, isso já vai vir desabilitado por default, ou seja, vai estar lá. Cookies de terceiros não vão ser aceitos por padrão, o que é muito bom. Tá? Porque normalmente o usuário não mexe nessas configurações, né? Sim, sim. E o Safari hoje é o único navegador que bloqueia por padrão, por default, esses cookies de terceiros. Lembrando apenas que nós já falamos sobre esse assunto com bastante, não, talvez com mais profundidade do que agora a gente coloca no episódio 15 do Segurança Legal, cookies e privacidade. Então, mais informações, vá lá no episódio 15 que você vai ter um panorama um pouco mais amplo sobre esse problema. Com relação aos navegadores, né, a gente tem duas extensões que são altamente recomendáveis. Tá? Tem para todos os navegadores, para Firefox, Internet Explorer e Safari. Muito embora a gente já recomenda, não use o Internet Explorer. Tá? Use o Google Chrome ou o Firefox. Não, mas não use o Internet Explorer, por favor. Tá? É Uma questão de segurança, uma questão né? de segurança. Não, não é nenhum ranço. Não, é o navegador mais Beleza. inseguro que tem. E se tem fatos com relação a isso, não são crenças, simplesmente. É, então, isso já é mais. Uma vez, até um cara da própria Microsoft recomendou não utilizar o Internet Explorer, uns anos atrás. Não, eu digo que é importante só a gente deixar claro que a gente não tem nada Não, contra a não, não, não, não. Microsoft ou uma. Aquele viés das pessoas que são contra, Militante, né? né? É, militante. Não, não é o caso. A gente tem fatos que apoiam isso, né? Basta você pesquisar, procurar, dá uma lida, procure nas notícias, procure recomendação de especialistas da área de segurança, os mais conhecidos aí no mundo, você vai ver todos eles falando a mesma coisa nesse sentido. Então, comece já usando um navegador melhor, né? Um Firefox, um Chrome, no caso do macOS, o Safari. Essas duas extensões que a gente recomenda, que a gente recomendou inclusive, eu acho que naquele episódio 15 que tu citou, uma delas é o Adblock, que ajuda no bloqueio também de alguns sites que fazem rastreamento. O nome é ADBLOCK, Adblock, né? Que é o bloqueador de propaganda. Ele é gratuito, você pode baixar, o link vai estar nos show notes também. E um que eu acho mais interessante ainda que o Adblock é o Ghostery, que a gente já recomendou também. Que é o Ghostery, ele bloqueia não só cookies e tudo mais, como bloqueia JavaScript e outras coisas utilizadas para rastreamento. Então, Adblock e Ghostery, para quem se preocupa com a sua privacidade na internet, são duas extensões que você tem que ter no seu navegador. Sim. Tá? Para substituir o Skype ou outro programa de chat, né? Instant Messenger. Instant Messenger, a gente recomenda o CryptoCat. É Crypto, CryptoCat, ponto C-A-T, cat. Tá? Crypto.cat. De novo, o link vai estar nos show notes. É um programa de chat bem interessante, porque ele tem criptografia fim a fim, então você não vai ter terceiros tendo acesso àquilo que você está transmitindo ali. Ele é anônimo, então você pode, se for o caso, você pode entrar numa sala de bate-papo, criar uma sala de bate-papo, as pessoas entram ali, você não sabe quem é quem, as pessoas conversam e trocam informações. Até isso é possível, né? Mas esse, para mim, não é o ponto principal. E sim o fato da gente ter um serviço, a gente não precisa nem se cadastrar, não tem que criar conta em lugar nenhum, né? A gente simplesmente entra, cria a sala naquele momento, entra com o nome e passa a conversar. E é cifrado fim a fim, ou seja, não tem ninguém interceptando no meio do caminho ou alguém armazenando essas mensagens em algum lugar. Claro. Então, e é uma ferramenta que no macOS ele é um programa que você instala, né? E em qualquer plataforma, Linux, Windows, inclusive no macOS, ele pode ser instalado com uma extensão no navegador. Sim. E aí você tem isso tanto para o Safari, Internet Explorer, que a gente já disse para não usar, para o Chrome, né, para o Firefox. Então, se você vai utilizar, vou usar o WhatsApp para mandar uma senha para alguém, eu vou usar SMS para mandar uma senha para alguém, ou o Skype para mandar uma senha para alguém. Se você quiser fazer alguma coisa desse tipo, utilize o CryptoCat. Inclusive, no podcast Security Now, lá do Steve Gibson, eles gravaram aí o último episódio que eles gravaram. Agora não Sim, lembro qual é o número do episódio, tu lembra? já te digo aqui. Tá, e, o último episódio que eles gravaram sobre o CryptoCat. É, então, É quem o quiser saber. episódio 406. 406 do Security Now, né? É, na verdade, sobre a questão do protocolo usado, o OTR, né? Mas assim, eles falam sim sobre o O CryptoCat. CryptoCat. Então, são essas ferramentas. Claro que deve ter várias outras aí possíveis ações aí para garantir a nossa privacidade, além da gente mesmo controlar aquilo que a gente põe na internet, né? Claro. Mas usando isso aqui, a gente já tem um pouquinho mais de privacidade na navegação e na conversação via internet. Claro. Tendo em vista que o Skype, que há um tempo atrás era o mais confiável, né? Sim. Principalmente antes de ser comprado pela Microsoft, porque daí não porque é a Microsoft, mas porque se tornou uma empresa americana, um serviço fornecido por uma empresa americana, e aí os americanos têm uma, o governo americano tem uma série de controles mais impostos sobre isso. Como a gente não tem mais isso, o que a gente tem de mais seguro hoje é o CryptoCat para passar esse tipo de informação. Acho que Sim. seriam essas, né? Não tem como fazer uma lista também muito extensiva, senão. Não, são alguns exemplos, né? Tem função Sim. do tempo, né? Como minhas considerações finais, eu digo apenas que nós temos o direito de proteger os nossos dados próprios, as nossas informações contra as intromissões, indesejáveis ou não autorizadas das empresas, né? Esse é um direito. E aí que a gente pode fazer a ligação, como eu disse lá no início, entre a privacidade e a segurança, né? Se nós temos escolhas e se as empresas têm escolhas no que diz respeito ao uso dos dados, essas escolhas são implementadas pelos mecanismos de segurança da informação, entre tantos que existem, esses aí que a gente coloca como alguns pequenos exemplos para quem quer não apenas se proteger, mas também se sentir um pouco mais seguro nesse ambiente tão heterogêneo aí que está ficando a nossa própria internet. A minha última frase é questão da privacidade de dados pessoais no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil, foi a nossa realidade que ainda vai nos dar muito pano para manga. Voltaremos então com nas próximas edições a falar sobre esses problemas que certamente ainda virão. Sem dúvida. Agradecemos a atenção de todos e nos encontramos no próximo episódio do Segurança Legal. Até lá. Até lá.